vive em confusão. Deixe de julgar os outros, procure se consertar. Tua língua está comprida, o anjo já vai cortar. Assembleia é barulhenta, eu não sei por que gritar. Metodista wesleyana canta alto pra rachar. Eu pertenço à cruzada, nela sei Jesus está. Tenho ira, não gosto do evangelho quadrangular. Eu termino esta história aconselhando a você. Jesus quer a igreja unida, faça assim para vencer. Se viesse pelo nome, nossa grande salvação, então teria de ser escrito casa de oração. E pelo sangue de Jesus. É, teria que ser casa de oração, né? Você fica brigando de igreja aí, aí você fica porque a igreja do outro não faz isso, a minha. É, você não tem igreja não, tá? A igreja é de Cristo, não é sua, né? Enquanto você estiver pensando que a igreja é sua, é, você monta, né? É, a igreja é minha. Você não é dono de igreja coisa nenhuma, né? Ninguém é dono de igreja. Para falar a verdade, ninguém é dono de nada. Dono de todas as coisas é o nosso Senhor, né? Ele é que manda e desmanda, ele faz e desfaz. É igual essa taxa de 50% aí, né? Isso tudo vem porque, né, pastor Jorge? Tudo é permissão de Deus, né? Os 77 também foi permissão, só ninguém falou até agora. Estão quietinho. Eu não sei por que que fica quietinho. Mas tá bom, né? Cada um no seu cada um, né? Mas os 70% é lá da Venezuela, aí não pode falar, não. Maduro faz guerra contra o Brasil. Estados Unidos não faz, aí nós estamos quietinho, né? Vamos deixar de aí os 70%. E vamos nós, que agora o Jaime Valberto tá na agulha aí. Qual louvor não tocar de Jaime Valberto? Venha provar, Jaime Valberto. Nós estamos te aguardando aqui, meu filho. Venha provar o amor de Jesus. Venha provar o amor de Jesus. Venha provar. Céu para nos salvar. Ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. Venha provar o amor de Jesus. Venha provar o amor de Jesus. Venha provar. Venha provar. Vós que estás cansado, eu vos aliviarei. Ele diz, vinde a mim. Vós que estás cansado, alô, eu vos aliviarei. Alô, meu filho, Deus te abençoe. Provar, é, vamos melhorar, meu filho, que a prefeitura sem você está faltando uma engrenagem. O amor de Jesus, venha provar. Venha provar. Venha provar. De amor, o meu Senhor. Na cruz do Calvário, pra nos perdoar. Ele foi crucificado. crucificado na cruz do Calvário pra nos perdoar. Venha provar o amor de Jesus. Venha provar o amor de Jesus. Venha provar. Terceiro dia ressuscitou, ele vivo está em nosso meio. Ele foi morto e ao terceiro dia ressuscitou, ele vivo está em nosso meio. Alô, Leandro Santana, forte abraço. De Jesus, venha provar o amor de Jesus. Venha provar. Vamos nós, que aqui não para, eu tava falando aqui, o microfone tá aberto, não tem problema, não, é ao vivo, é assim mesmo, né? Vocês estavam, bom que estavam me ouvindo, né? É, vocês estão me ouvindo, me vendo, né? Ouvindo, vocês não sabem que eu sou tão bonito assim. Mamãe falou comigo há tantos anos, mais de 80 anos atrás, né? Que eu era lindo e eu continuo bonito. Tô bonito igual o Vasco, né? Sem água e sem luz, né? Tá, meu Fluminense tá feio pra danar, né? Só tá bonito é o Flamengo. O Fluminense tá feio, coitado do Fluminense. Feim, feim. É, doutor Flávio, você estava todo prozinho, porque o seu Fluminense estava lá disputando lá fora, né? Aí você estava esperando, falaram assim comigo, eu vi uma frase assim, dizendo assim, deixaram o Vasco sem pai no Rio, que foi todos os carioca para lá. O Vasco já está com os três pais, voltou os três sem filho, não trouxeram nem filho de lá para cá. Mas vamos nós, deixa isso para lá, que nós vamos com mais louvor, né? Louvor que nós vamos tocar agora, qual o nome do louvor mesmo? Depois desse, nós vamos encerrar? Então, nós vamos fazer assim. Eu vou ficando por aqui até sábado que vem, se Deus quiser. Um forte abraço, um beijo no seu coração, com o nosso apoio cultural. E depois, acalme o seu coração. Fique com Deus e até lá. Programa Palavra de Fé e seu apoio cultural. Sua farmácia completa está na Farmácia Pinheiros. Lá você encontra tudo o que precisa: medicamentos com descontos especiais, absorventes, insulina, medicamentos. E a Marcinha pediu para contar uma novidade para você: as fraldas geriátricas agora são totalmente gratuitas pelo Farmácia Popular. Passa lá na Farmácia Pinheiros para conferir isso e também uma infinidade de produtos de perfumaria. Educativa FM. Não quero interromper o teu silêncio, ó Pai, mas é chorando e eu encontro paz. O vento da aflição quer apagar a chama da minha adoração. O mundo é um oceano, minha carne é um furacão, minha vida é um barquinho buscando direção. Descansa em minha alma, acalma a tempestade que agita o meu coração. A acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Oh Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Até vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da presença. Acalma o meu coração, acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando e venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, Senhor. Acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Rádio Educativa FM e seu apoio cultural. Supermercado Oliveira, em Aperibé, informa a hora certa. 11 horas. Você está no Global Mix, o som que conecta o planeta. Global Mix, voltando aqui o Global Mix, estamos com problemas aqui na transmissão ao vivo, calma aí, vou entrar ao vivo no Instagram aqui agora, se você não segue ali, arroba Global Mix, 87.7, eu vou entrar na live no Instagram aqui do bagulho, e é isso aí, pera aí gente, calma aí, problemas técnicos, agora estamos ao vivo, olha aí ó. Estamos ao vivo no Instagram, olha aí, que delícia, a burger do Bada Suzuki. Então galera, é o seguinte, né, voltamos aí com o Global Mix, né galera, o comeback aí do Global Mix. Estamos aqui com presença ilustre aqui, Cauã tá aqui na live aqui, ó. Olha aí, ó, Cauã só veio da palhinha só porque ele, né, CLT aí, Erika Hilton, tamo junto aí, um abraço pra você. Escala 4x1, né, 4x2, né, seu sonho, né, seu sonho. Com certeza, tá desligado mesmo. 4x2, né? Grande, grande, grande. Tô aqui com o Pedrão também, né, Pedrão? Fala, Pedrão. Pedrão. Tamo aí. Pedrão Lugão. Rapaziada, é uma satisfação imensa. Vocês não sabem o quanto que eu estou feliz com esse programa maravilhoso de volta. Depois de mais de um ano? Já tem um ano? Faz um tempinho. Já tem um ano. Se não tem um ano, tem praticamente um ano que a gente não aparece aqui. Cara, é uma saudade imensa que eu tava. Saudade. Como é bom estar de volta aqui pra falar de doideiras com vocês. Tamo junto, rapaziada. Com certeza, ali, ó. Isso aí. É, gente, eu queria, inclusive, né, parabenizar aí a todo mundo aqui, né, da organização do Global Mix aí, que pegou e conseguiu voltar, né, com o projeto, né, eu fico muito feliz, né. É, não acredito que eu vou estar aqui regularmente, de vez em quando ou outro vou aparecer de volta, mas eu desejo toda a sorte do mundo para o projeto e tomara que dê muito certo. Que caminhe pra frente e que dê, né, na medida do possível, seja um sucesso, né? A gente espera muito isso daí. Valeu, rapaziada? É nóis, filho, é nóis. É esse bagulho aí mesmo, pô. E estamos aqui com problema, erros técnicos aqui na transmissão. Estamos aqui, olha aí. Não apareceu pra trás. Eita, rapaz. Olha aí, ó. É trauma com o Pedrão aí, ó. Vamos ver se agora vai. Não sei. Ah, eu mandei aqui. Não foi. Anyway. Tudo dando errado, gente. Desmoronando. O programa ao vivo é assim mesmo. Guys, vou jogar uma música aqui pra ver se a gente consegue. It starts with one thing. I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I'm designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by as the pendulum swings. Watch it count down to the end of the day. The clock takes life away. It's so unreal. Didn't look out below. Watch the time go right out the window. Trying to hold on to didn't even know. Or wasted it all just to watch you. Tried so hard. Voltamos aqui na rádio, né? Esquecemos aqui de ligar aqui na rádio. Tá tão desastre isso aqui, gente. O homem tá desacostumado. Ele tá desacostumado, relaxa, a fazer relaxa. Rádio. Anyway, tranquilo. Tava tendo uma notícia aí, cara, tipo, que os americanos estavam gastando muito dinheiro com serviço de assinatura de jogos, por exemplo. PS2, é mesmo? Xbox Game Pass. E essas desgraças aí. A Nintendo tem? A tem Nintendo ter, tem, né? Mas só que, tipo assim, é tão irrelevante que nem conta. Ué, rapaz, eu não sabia dessa não. É porque o Game Pass também é um estouro, né? Exato. Ele foi o que começou com isso, famosa Netflix de jogos, né? Exatamente. E aí, todo mundo quis aderir, porque sabe que dá dinheiro. Porque você colocar um serviço de assinatura com vários jogos, você paga um valor mensal e você pode jogar jogos à vontade, ter ele instalado na sua biblioteca, na sua galeria, e poder jogar quantas vezes quiser, sem limite de tempo. É uma parada muito forte, que eu acredito até que algumas empresas demoraram para poder aderir a essa estratégia, porque é uma estratégia muito boa que vende demais, cara. Todo mundo que você vê assim, ah, comprei um PS4, comprei um PS5, o cara vai lá, já assina PS Plus Deluxe, comprei um Xbox, o cara já assinou o Game Pass. PC também tem acesso ao Game Pass. A PS Plus não, né? PS Plus acho que não. PS Plus não. Mas o Game Pass ele tem pro PC e tem até pra TV. As TVs agora, Smart TV, tem a nuvem, né? Dá pra você jogar jogo pela nuvem. Ou seja, você não precisa do console, você não precisa do Xbox, só do PC. Só da TV. É claro, a TV nova é mais cara, mas você poder jogar jogos que precisariam do console de mais de R$2.000, R$3.000, você poder jogar só na TV, cara, é um avanço gigantesco pra tecnologia e só tem a melhorar. Exatamente, não. E aqui eu achei a notícia aqui, cara, é o seguinte. De acordo com os novos dados publicados pela Circana, as assinaturas de games chegaram a uma alta histórica. Né, o Xbox Game Pass, PS Plus, Nintendo Switch Online, Prime Gaming e outros chegaram ao nível mensal da receita de $0.6 bilhões apenas nos Estados Unidos. Isso é só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos. Só nos Estados Unidos tem isso. Você tá doido, rapaz. Que loucura. Aí o Matt Piscatella, funny number, ele falou aqui, ó, que tava errado em suas afirmações feitas em abril. Ele tinha dito que as assinaturas não poderiam se tornar o futuro dos games, mas, pô, cara, 600 e milhões também, você, por exemplo, vai pagar R$20, R$30 por mês no Game Pass. PS Plus é mais caro, PS Plus é R$40, R$50 por mês. Por aí. Se você vai pagar R$40 por mês, o que vai dar R$480 por ano. Você paga um valor R$480 por ano, é quase o preço de um jogo novo, um jogo lançamento. O jogo lançamento hoje em dia aqui no Brasil tá um absurdo, tá mais de R$300, como diria a mulher do Bolsa Família, é mais de R$300. Total. O jogo tá R$350 o full price, tem jogos já R$400. E você pagar quase o valor de um jogo e você poder jogar vários jogos ao mesmo tempo, você poder jogar quantos jogos quiser, um catálogo imenso, é o futuro, cara. É o eu futuro. Acredito que já os jogos particulares vão ficar mais baratos rapidamente por conta desse serviço de assinatura. Total. Não, e no bagulho, cara, falou só desses sistemas de assinatura, mas também não falou dos games como serviço também, porque, tipo, Fortnite, por exemplo. Nossa, é uma fonte infinita de É uma fonte infinita, cara. Fortnite, e é um jogo que tá aí, quem gosta, que pra quem faz parte do nicho, é um jogo que a pessoa não enjoa. Não como enjoa, cara. O FIFA Ultimate Team. Que a galera estressa, eu por exemplo, tenho horas, milhares de horas jogando Ultimate Team e me estressava muito, mas cara, é um jogo que você não enjoa, porque toda hora, toda semana vem um conteúdo novo. Então você sempre vai querer falar, nossa, lançou um DM do Gullit, lançou um DM do Ronaldo, eu tenho que fazer, cara, eu tenho que juntar forragem, eu tenho que gastar dinheiro. É um pote de ouro das empresas hoje em dia, são jogos como serviço, cara. E hoje em dia quase todo tipo de nicho, quase todo tipo de jogo tem um jogo como serviço, tem alguma coisa pra poder tentar se manter, porque é o pote de ouro das empresas. É esse aí, a Sony tentou fazer o Concorde, né, ano passado, que grande. Foi um grande fracasso. Tentaram fazer o jogo do Esquadrão Suicida também, um modo como serviço. Então, tem empresas que não tem costume não de fazer vinga. Jogos como serviço, e sabe que não vinga, e tenta fazer porque eles querem ganhar dinheiro, mas porque a ganância também, fala mais alto. Às vezes também é muita questão de licença também, né, Pedrão? Tipo assim, os caras conseguem a licença, por exemplo, do Esquadrão Suicida, aí tipo assim, mano, tem que lançar um jogo, você não perde a licença, tá ligado? Tem que lançar, pois é. Agora, cultura. Por exemplo, Fortnite é um dos jogos mais jogados diariamente no mundo todo, um jogo... gigantesco. E é um jogo que você sempre vai ter fazer a mesma coisa, mas você sempre vai estar jogando online, ou seja... Eles lançam modos novos também. Lançam modos novos, skins novas, eventos novos, passe de batalha. Isso tudo te prende o consumidor. Então é uma estratégia ótima, né? Quem começou com jogos como serviço online tá com um bolso bem gordo. Total, total. Tem outra notícia aqui, Pedrão, que não é muito do nosso nicho, né? O que acontece, Pedrão? Você conhece, Pedrão, o grupo de pop americano Cat's Eye, Pedrão? Eu já ouvi falar, mas Cat's Eye. Não tô muito por dentro, não. Eu vou botar a música do Cat's Eye aqui, só de sacanagem, de fundo aqui, ó. O que tem essa banda aí? O que acontece? Cat's Eye tem aí... Grupo, né? Esse grupo aí pessoal, tem... O pessoal hoje em dia fica bravo. Fica falar, bravo, não fica é banda, bravo. É grupo. É grupo. O que acontece? Cat's Eye tem as meninas do Cat's Eye, né? Porque são meninas do mundo inteiro, né? Tem uma menina da Índia, né? A Lara Raj, né? Que é lindíssima. E tem várias aí. E tem a Manon do Cat's Eye, que ela é suíça. Rapaz, e a galera tá percebendo, assim, no... nas paradas que estavam boicotando a Manon. É. Tava, tipo assim, cortando a Manon do grupo, que tá ligado? Que isso, cara? Aí porque... Não. Cancelamento. Cancelamento. E ela é a única negra do grupo. Então, tipo assim, a galera tava pensando assim, eita, tem cara. Coisa aí. Mas só que ela se pronunciou, tá ligado? Ela se pronunciou e falou assim, então, gente, tem nada a ver não, tá ligado? A informação não procede. Ou ela tá tentando esconder a verdade, ou ela... Realmente a mídia inventou isso aí pra poder gerar engajamento. Eu não duvido nada. Também não. Ela é essa música aqui que é do Cat's Eye, ó. Eu acho que eu já escutei isso, mas eu não sou tão cheirado. Não eu é gosto, meu cara. Nicho. Eu tô realmente muito viciado no Cat's Eye esses tempos, cara. Eu tô vendo essa muita coisa do Cat's Eye. Música desse tipo aí, cara, eu só escuto mesmo quando tem no FIFA. Grande FIFA. Pô, FIFA foi um marco muito bom pros jogos, assim, tipo, musicalmente. Caraca, eu odeio FIFA, mas as músicas que tocam no FIFA cara, é sensacional. Quem não gosta de futebol, mas escuta as músicas, mano, tem bate, como, combina. Tem música que parece que foi feita pro jogo, como, por exemplo, Real. A música Feed on Film Now. Nossa, essa aí é essa FIFA música, na hora. Essa mano. Música só não tem como FIFA. Você não lembrar do FIFA, né? FIFA 22, não 23. 22. Eu vejo muita gente falando, ah, o FIFA 23 não. Essa música Feed on Film Now é do FIFA 22. Já bate uma nostalgia. Cara, jogo de 4 anos atrás, que foi lançado em 2021, já bate uma nostalgia na galera. Eu falo assim, caraca, nostalgia de 2021, mas né? Mas é isso mesmo, loucura. Cara. Então tem várias músicas que se marcam o FIFA, como Blur Song 2. Nossa, como, essa é lendária. Fatboy Slim, Rockefeller Skank, Já Sei Namorar, já foi música do FIFA? Você não sabe disso, mas FIFA 2004, FIFA 04, teve a música Já Sei Namorar dos Trabalhistas. Grande. Teve também aquela música Genius, aquela... Oh my God, baby, não deixe. Essa é brava. Teve a música brava. Do Avicii, The Nights. Saudades, Avicii. E a música, uma das mais lendárias também, é Love Me Again. Essa aí só me lembra do FIFA na hora, mano. Cara, não tem como você não lembrar do FIFA, FIFA 14. Então são várias músicas icônicas que a gente tem no FIFA e faz a pessoa sair do nicho dela. Às vezes o cara só escuta rock, o cara só escuta pagode e o cara vai e escuta as músicas do FIFA e não para, vai no Spotify, entra lá, vê a playlist de FIFA e não para de escutar, como é o meu caso. Às vezes eu vou escutar uma música aleatória, mas a música tava no FIFA e vai dar aquela sensação boa, apesar do jogo ser estressante. Não, é total. O Pedro não ficava brabo, mano, com FIFA. Online. Não joga em FIFA Online, tá? Se você ainda não tem um videogame, se você tem muita vontade de jogar FIFA, vai jogar seu modo carreira, vai jogar um online só pra clubes, com os amigos, né? Junta seus amigos, junta 11 amigos, monta um time no Pro Clubes, aí é maneiro. Aí agora, é Ultimate Team, Amistoso Online, esquece online, gente. PVP só contra amigo, vai jogar contra a máquina mesmo, que você vai passar muito menos rápido, você vai se divertir fazendo contratações pro modo carreira, por favor. Sabe que legal, Pedrão? Fala. É igual o CS, porque tipo assim, no CS, se você for jogar competitivamente, mano, você não joga, cara. Você só se estressa, porque assim, não, primeiro, CS é um jogo cheio de hack. CS é pra você... Nossa, imagina como é que deve ser. Cara, porque é um jogo gratuito de PC, sempre vai estar sujeito a muito hack. Sempre. Não, até no FIFA tem, mano. Você tem a noção. Tem um pago. Você tem a noção. A Valve botou no CS2 um rank de melhores jogadores assim, do mundo. Aham. E foi confirmado isso. confirmado, tipo, confirmaram, foram atrás e viram. O top 1, o top 2 e o top 4 eram hack. Que isso? Então o top 3 muito... é o mais brabo. O top 3 é o mais brabo, porque ele é legítimo mesmo. Ele é... Mano, o jogo gratuito de PC sempre vai estar sujeito sempre, a muito cara, hack. Sempre. Eu imagino como deve ter a quantidade de hackers. Total. Cara, CS, eu não sou muito fã de FPS. Assim, gosto de jogar alguns, mas só FPS eu não gosto não. Eu gosto de jogo que tem tiro, mas jogo de história.